Os deveres inferiores. Quais são esses deveres inferiores? Quantos são? Quais são e quantos são? Quem executa esses deveres inferiores? Não, deixa eu adivinhar. A maioria das pessoas, é claro, porque a maioria das pessoas estão em ignorância. Depois, uma grande parte em paixão e uns 4-5% no modo da bondade. Então, com certeza, a maioria das pessoas executam esses deveres inferiores. Qual classe? Qual classe? Classe A, B, C e D? Qual classe executa esses deveres inferiores? Todas as classes. É o que nós vamos ver, né, Bimala? Quais são? Então, e esses deveres inferiores são executados em todos os níveis da sociedade. E você que está ouvindo, o que você acha? Já ouviu falar em deveres inferiores? Você sabe quais são? Então, é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 29. Tem aniversário, hein? Tem aniversário, Bimala. Dia 20. Não comece com a história de novo. Deu um e-mail importante, recebemos um e-mail importante e uma má notícia do Facebook, né? Nossa, tá demorando, né? Vira e mexe, aparece uma má notícia no YouTube, onde a gente posta os programas, né? Sempre tem alguma... Maia não brinca em serviço, né, Bimala? Maia entra e faz estrago. E qualquer um que tiver desavisado, quem não está, como que é? Cantai e vigiai. Se não está cantando e vigiando, a Maia entra e faz um estrago. Tá bom, já parei de falar, então vamos ver. Ah, não, tá vendo, você me apressa o Jael. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site Krishna FM, por enquanto, né? krishnafm.com.br. Você entra no nosso site agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Combinado, gente boa? Então tá combinado? Então, deixa eu fechar aqui, abre ali, fecha aqui. Nossa, é hoje, hein, Bimala? Aí, ó, tá vendo? Não tava salvo. Dá um F5, agora sim. O que eu tava falando mesmo? Você me corta. Então vamos ver quais são os deveres inferiores com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Andeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Calma. Onde a gente estava, tem de abrir aqui para não confundir depois, tá? Então, vamos tentar cantar o verso 29. Prakrite guna samuda sajante guna karmasu tama kristina vidomandam. É, de novo, tá bom. Tam akritisna, tam akritisna vidomandam, kritisna vinavichalaye. Tradução palavra por palavra. Prakrite, impelidos pelos modos materiais. Guna samuda, enganado pela identificação material. Sadhyante, ocupam-se em guna karma su, em atividades materiais. Tam, todas estas. Akritisna, desculpem, akritisna vida, pessoas com pobre fundo de conhecimento. Mandam, preguiçosos para compreender a autorrealização. Ah, tá falando com a maioria de nós, né? É os homens de Kali Yuga, Bimala. Briguentos, azarentos, perturbados, esquecidos e preguiçosos em relação à vida transcendental. Kritisnavi, aquele que tem conhecimento verdadeiro. Na, não. Não deve. Na, não deve. Vichalaye, tentar agitar. É, os sábios não devem agitar a mente dos ignorantes. Né, Chatinandana? O Chatinandana, ele segura a onda, né? Porque se não segurasse, ele ia agitar a mente dos ignorantes. Tradução completa: alucinados pelos modos da natureza material, os ignorantes se ocupam completamente em atividades materiais e se apegam. Olha os sintomas de quem está alucinado pelos modos da natureza material. A ilusão, né? Alucinados pelos modos da natureza material, os ignorantes se ocupam completamente em atividades materiais e se apegam. Mas os sábios não devem perturbá-los, embora estes deveres sejam inferiores devido à falta de conhecimento daqueles que os executam. É, os sábios não devem perturbá-los. Não, e os ignorantes se ocupam em atividades materiais e acham que essas atividades são espirituais. Pior ainda, né? É, se engana e passa a enganar os outros, mesmo sem saber. Tem muito inocente culpado. Inocente culpado. É, ele é inocente no sentido que ele não sabe que se enganou e que está enganando os outros, Bimala. Então ele é inocente nesse ponto, mas culpado porque está enganado e está enganando. Tá bom, já parei de falar. Lê mais e fala menos. Não, o senhor tem razão. As pessoas que não têm conhecimento se identificam falsamente com a consciência material grosseira e estão cheias de designações materiais. Eu sou brasileiro, eu sou vegetariano, eu sou esoterista, eu sou cultista, eu sou isso, eu sou aquilo. É, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou gay, sou lésbica, sou isso, sou aquilo. É tudo essas invenções, né? Eu sou transcendentalista. Eu sou cristão. Essas ilusões, né? Esses rótulos, essas bandeiras. É, eu sou casado, eu tenho que levantar a bandeira dos casados. Eu sou mulher, eu tenho que levantar a bandeira da mulher. Eu sou gay, eu tenho que levantar a bandeira dos gays. Eu sou lésbica, eu tenho que levantar a bandeira das lésbicas. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou político. eu sou o cabo eleitoral, eu sou apoiador de tal político, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou alma. Nós temos que entender isso, eu sou alma. Alma eterna, eu sou o Espírito Eterno, eu sou o Divera Swarupahaya Krishneira Nityadasa. Em português, eu sou um servo eterno de Deus, Krishna. Eu sou Bimala, você é. O gato, cachorro, galinha, porco, vaquinha, formiguinha, todo mundo é Krishna Dasa, todo mundo é servo eterno de Deus, Krishna. Essa é a verdade, essa é a realidade, é o que nós somos originalmente. Então, se alguém fala coisa diferente, eu sou vegetariano, está em maia, está iludido. Eu sou vigarista, está iludido. Eu sou alma eterna, eu sou um servo eterno de Deus, Krishna. Pelo menos teoricamente a gente tem que entender isso. Bom, eu pelo menos, eu entendi, teoricamente. Agora só falta realizar isso. Mas pelo menos teoricamente a gente tem que entender isso. Que eu não sou vegetariano, eu não sou brasileiro, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu sou um servo eterno de Deus, Krishna. Eu sou um Krishna Dasa. Então passou disso, é ilusão. O Senhor Chaitanya falou, não sou sannyasi, não sou vanaprastha, não sou brahmana, não sou isso, não sou aquilo, eu sou um servo eterno de Deus, Krishna. Passou disso, é ilusão. E essas pessoas, né, ignorantes, como Prabhupada fala, as pessoas que não têm conhecimento se identificam falsamente com a consciência material grosseira e estão cheios de designações materiais. Este corpo é uma dádiva da natureza material, e aquele que está demasiadamente apegado à consciência corpórea chama-se mandan, ou seja, uma pessoa preguiçosa que não compreende a alma espiritual, que é ela mesma. Eu sou alma, eu sou espírito, e sou espírito eterno, sou alma eterna, você também. Os homens ignorantes pensam que o corpo é o eu. As ligações corpóreas com... Olha os sintomas aqui, ó, dessas pessoas alucinadas. É alucinadas que falou no verso, não foi? É, alucinados pelos modos da natureza material, os ignorantes, os iludidos. Os homens ignorantes pensam que o corpo é o eu. Não, eu sou o ser vivente, eu acabou, morreu, acabou, né? É, eles acham que são o corpo, morreu, acabou. Eles não compreendem que são almas transcendentais. Eles acham que as ligações corpóreas com outros são aceitas como parentesco. Você é meu pai, minha mãe, minha irmã, minha mulher, meus filhos, meus netos. Essa ilusão, né? A doença da pele. A terra natal na qual o corpo é obtido é objeto de adoração. Minha pátria, eu morro por ela. E as formalidades dos rituais religiosos são consideradas fins em si mesmas. Eles adoram os rituais religiosos, né? E acham que isso é espiritual, né? Pior é isso. O trabalho social, o nacionalismo e o altruísmo são algumas das atividades para tais pessoas materialmente designadas. Acham que isso é a meta, é tudo. Meu país, esse trabalho que eu faço, social, esse hospital, essa creche, esse postinho, isso, aquilo, né? Isso é o máximo, não tem mais nada além disso, né? Minha religião é minha família. Sob o encanto de tais designações, elas estão sempre ocupadas no campo material. Para elas, a realização transcendental é um mito, tanto que elas não se interessam. Você tem que pôr o pé no chão, você vive no mundo da lua, né? Engano. Os devotos vivem no mundo de Deus, não no mundo da lua. Tais pessoas confundidas podem mesmo se ocupar em princípios morais primários da vida, tais como a não violência e trabalhos similares materialmente benevolentes. É, essas pessoas que parecem boas, iludem até devotos neófitos, né? Que acham, eu já ouvi falar, Bima, não, aquela pessoa é melhor que um devoto, é melhor que um Hare Krishna. É porque não tem conhecimento de Prabhupada, né? Prabhupada falou que o pior devoto é melhor que o melhor aí fora. O pior devoto, hein? Por quê? Por pior que o devoto seja, ele está servindo Deus, ele sabe quem é Deus. Agora aí fora, o cara não tem a mínima noção de quem é Deus. E quem não conhece Krishna, não sabe o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Então eles parecem bonzinhos, parecem calmos, parecem iluminados. Mas é só a ilusão que faz as pessoas ver as pessoas comuns como iluminadas, como boas, como etc. Né? É só ilusão. Ele é muito bonzinho, ele só come o próximo. Aí ele é vegetariano, só come pecado, porque cozinha para o próprio prazer, não cozinha para Deus, não oferece o alimento no altar para Deus, não cozinha coisas autorizadas. É gozo dos sentidos, né? Então elas parecem iluminadas, parecem boas. O macaco é vegetariano, o porco a vaca é vegetariana, né? O cavalo é vegetariano, o asno é vegetariano. Grande coisa ser vegetariano, grande coisa. É mais um comedor de pecados. Mas não, nossa, ele é vegetariano. Grande coisa, mais um animal vegetariano. Aqueles que são, todavia, iluminados na vida transcendental não devem tentar agitar tais pessoas materialmente absortas. É melhor prosseguir suas próprias atividades transcendentais silenciosamente. Os homens que são ignorantes não podem apreciar as atividades da consciência de Krishna. Está vendo? E por isso o Senhor Krishna nos aconselha a não perturbá-los, simplesmente desperdiçando tempo valioso. É por isso que Prabhupada pregue para quem? Pregue, divulgue a consciência de Krishna para quem quer ouvir, para quem está buscando, né? Não fica perdendo seu tempo com quem não quer a consciência de Krishna, com os ignorantes. Mas os devotos do Senhor Krishna são mais generosos que o Senhor Krishna, porque compreendem o propósito do Senhor Krishna. Em consequência disso, eles se submetem a toda classe de riscos, chegando a se aproximar de homens ignorantes para tentar ocupá-los nos atos da consciência de Krishna, que são absolutamente necessários para o ser humano. Está vendo? Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é, e o Bhagavad Gita, como ele é, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o Gita na mão, então não tem jeito, vai ter que pagar. Clica aí, Livros Novos. Não vou clicar não, Bimola, vou abrir outra página, porque esse burro aqui é capaz de abrir em cima de outra janela que já está aberta. É preguiçoso também. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam por Ano Imaculado. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Há 14 livros aí que você encontra o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Esse aí você já encomenda uns 2 ou 3, dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. O que mais que a gente ia fazer, Bimala? Ah, é verdade, vamos lá. Quem está fazendo aniversário neste dia 29 é nosso querido ouvinte lá do Rio de Janeiro. Vou aproveitar e mandar um abraço para todos os cariocas, para todas as cariocas, para todos os cariocos. Tá, já parei de falar. É o Luiz Lindão, Bimala, o Luiz Lindão, né? O Luiz Lindão faz aniversário. Parabéns, Luiz, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Então tá bom. Bom, recebemos um e-mail importante. Vamos ver o e-mail, Bimala. Ah, é da carta dos distribuidores de livros. Tá aqui, tá no assunto. Já enviou seus resultados de distribuição de livros? Isso mesmo, você pode enviar os seus resultados da distribuição de livros e também os seus passatempos, né? Mande seus passatempos também. Lembre-se de enviar os resultados antes do dia 5 de maio. Eles explicam aqui como que faz, envia os resultados, tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas, fale com a gente, ou então, né, entre na primeira linha do nosso site. Na primeira linha do nosso site está ali, ó, links. Ali você encontra a carta de Sankirtana, tanto no site, e-mail e Facebook. Falando em Facebook, né, Bimala, recebemos uma má notícia, né, uma má notícia do Facebook aqui, está aqui, ó. Aqui, ó. Tem um trem tampando aqui. Deixa eu baixar um pouco aqui. Aqui. Seu vídeo está parcialmente silenciado em alguns países, porque pode conter música que... Três pontinhos, vão ver aqui, vão clicar. Seu vídeo está parcialmente silenciado porque pode conter música que pertence a outra pessoa. A mesma história, Bimala, que aconteceu lá no YouTube, né? Tá aqui, ó. O áudio foi removido, é o programa 7634. O áudio foi removido de 64 minutos e 47 segundos do seu vídeo. Reproduza o vídeo acima para visualizar a versão parcialmente silenciada. Aplicado em todos os países. Somente publique conteúdo que seja de sua propriedade ou que você tenha permissão para usar. A publicação de conteúdo que não seja de sua propriedade pode violar as leis de direitos autorais. Está aqui a opção de dar ok ou excluir vídeo. É, então. É por isso que nós fechamos. Nós tínhamos uma rádio de mantras, né? Nós tínhamos uma rádio de mantra. Aí, ó, seu vídeo, dei ok, né? Seu vídeo permanecerá silenciado durante todos os segmentos que contiverem música pertencente a outra pessoa. Sabe o que que é, Bimala? É Prabhupada. Ó, quer ver? É Prabhupada. Podem aceitar o processo de Bhakti Yoga. Eles precisam submeter-se a essas... Aí, tá vendo? Um monte é igual a sessão Shrimadbhagavatam, onde tem essa... Aqui, ó, quer ver? É Prabhupada, Prabhupada cantando japa. Registraram, no mínimo registraram, né? Pela forma, e por isso ele decidiu que ia fazer Shyamantaka. Quer ver? Ó, vou pôr aqui, ó. Quanto de novo, seu livro Krishna. Quer ver? Aí, já cortou, tá vendo? Quer ver, ó? Vou pôr até no ponto que cortou, quer ver? Pra todo mundo ver. Ó. Por enquanto eu tô falando. Daqui a pouco começa a falar pra Bupada. Ó. Por enquanto tá eu e pra Bupada. Aí eu vou abaixando a minha voz, vai aparecendo Prabhupada. Quer ver? Olha lá. Começou Prabhupada, destacou Prabhupada, cortou. É, então. Pois é. Por isso que nós paramos com a rádio de mantras. Nossa, tinha muito, milhares e milhares de acessos. E aí e até um devoto perguntou, né? Por que que você tirou a rádio do ar, né? Fala, porque os devotos começaram a registrar as músicas, aí os órgãos de direitos autorais começaram a ameaçar, igual aconteceu no YouTube, né? Aconteceu no YouTube. Ah, podia continuar a rádio? Podia, só que tinha que pagar R$500 por mês. E nós fazemos um trabalho voluntário e infelizmente nós não temos esse dinheiro para pagar todo mês R$500 só de direitos autorais. Então a solução foi tirar a rádio do ar, né? A rádio de mantras do ar. Aí há pouco tempo, né? Muita gente já ouviu, muita gente ouviu que nós tínhamos as traduções dos mantras no canal do YouTube. E aí nós colocamos o canal como sem fins lucrativos. Por quê? Se tivesse algum direito autoral, o YouTube, a pessoa reclama, diria, oh, a música é minha. Aí o YouTube, ah, tá bom, então tá aqui, toma o dinheiro da execução da música, né? Porque o canal é sem fins lucrativos, então o YouTube pagava o dono da música. Mas aí o dono da música não queria receber, Bíblia, ele queria que tirasse as traduções, tirasse a música dele, né? Que nós falamos em cima, né? Para traduzir. Ele queria que tirasse, ele não queria receber o dinheiro da execução da música, ele queria que tirasse. E aí o YouTube falou, ameaçou a gente, né? Falou, ou você tira as traduções ou nós deletamos o seu canal. E aí o que nós fizemos? Tivemos que tirar os mantras. Então, claro, tinha três músicas diferentes, três devotos diferentes cantando, né? Mas mais uma reclamação que a gente tivesse direitos autorais ia deletar o nosso canal, então nós já tiramos tanto do reclamante quanto dos outros dois que não reclamaram ainda, né? E é por isso que nós tiramos as traduções, por isso que nós acabamos com a Rádio de Mantra, e é por isso também que agora nós tiramos Prabhupada cantando japa, né? Cantando Mahamantra Hare Krishna no Rosário, e colocamos o nosso amigo Chatinandana, né? Pode ver no final do programa. É Chatinandana que canta o Rosário, Hare Krishna no Rosário. E agora também nós vamos tirar Prabhupada, né? Falando no final do programa, porque de repente também acontece isso aí, ó. Isso porque não foi deletado, só deletou o áudio naqueles trechos, né? É assim que funciona, né? Maia não brinca em serviço, Maia ataca mesmo, né? Maia ataca mesmo. E vamos ver, né? Vamos ver até quando a gente vai. Bom, se depender da gente, a gente vai continuar falando de Krishna aqui, mesmo, né, que proíbam, né, a gente de ler os livros, a gente vai continuar falando de Krishna, né? Porque pelo menos Krishna não tem dono, pelo menos Krishna não tem dono, né? Então vamos tentar, vamos ver até onde Krishna deixa a gente ir, né? Então essa é uma notícia aí, ó. De repente a pessoa ouve aí um vídeo, né? E, pô, cortou o som? É isso aí, ó. É porque o som tem direitos autorais. É exatamente isso aí. Bom, gente boa, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras, por enquanto, né? Que os devotos cantam antes de ler o Shrima Bhagavatam. Daqui a pouco registra também essa música e essa melodia, e a gente não pode cantar também, tem que tirar, hein? De repente a gente só pode falar, né? A gente não vai cantar, vai fazer assim, ó. Narayanam Namaskritya Narantyaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shrivatam Swakata Krishna Punyashravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nasta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloki Bhaktir Bhavati Naishtiki. Pelo menos os mantras são de domínio público, né? A música pode ser que alguém registre, mas um mantra O mantra é de domínio público. Agora, se ler a tradução, de repente, não, essa tradução está no livro tal, aí já é... É, Bimala, é mentalidade canina, né? Vai aumentando. O cara passa no portão, o cachorro late, aí ninguém fala nada, aí o cara passa na calçada, o cachorro late, aí o cara passa na rua, o cachorro late, aí o cara passa do lado de lá da rua, o cachorro late, aí o cara passa lá no outro quarteirão, o cachorro late, e por aí vai. Au, au, au, meu portão, au, au, au, minha calçada, au, au, au, minha rua, au, au, au, meu quarteirão, au, au, au, minha cidade, au, au, au, meu tudo. E eu sou Deus. Final da... A última armadilha da ilusão é essa. Eu sou Deus, eu controlo tudo, eu mando tudo. É assim que a banda toca, na ilusão. Tá, já parei de falar. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 29. Conversas entre Narada e o rei Pratinabarri. Paramos aqui. Meu querido rei, procura... Ah, não vai dar tempo, eu falei demais, Bimala. Poxa vida! Então vamos deixar o Shrimad Bhagavatam e vamos ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Vamos lá. Essa coleção Shrimad Bhagavatam está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, tá? Nós não hospedamos esses livros, nós só indicamos, tá? Então, está aí o link para você ler na tela ou baixar a coleção Shrimad Bhagavatam. O Purana Imaculado. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam. Tá aí, ó, nosso site não compra nem vende livros, só indica, né? Então você clica aí nos livros, no Shrimad Bhagavatam, já aparecem os livros disponíveis, você já completa a sua coleção, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti namine namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatyadeshatarine. Tá meio escuro aqui, Mila. Você nem acendeu a luz, hein, Mila? Socorro, hein? É hoje, hein, Bíbola? Nem acendeu a luz aqui, poxa vida. É igualzinho Bhaktivinoda, né? Igualzinho Prabhupada. Bhaktivinoda escrevia, imprimia, pagava correio, pagava impressão e pagava para espalhar esse conhecimento fora do país. Prabhupada a mesma coisa, né? Datilografava, imprimia, escrevia e pagava. O correio pagava a gente para levar esse conhecimento para mais pessoas. Agora não, agora tem gente que se diz dono e está cobrando. Igualzinho Bhaktivinoda, igualzinho Prabhupada, né? Igualzinho. Não, só estou falando isso, Bimo. Bhaktivinoda e Prabhupada pagava para espalhar esse conhecimento. Pagava correio, pagava impressão, pagava tudo. Agora os outros cobram, né? Então, os devotos de verdade, eles querem dar esse conhecimento, eles querem dar Deus, né? Então, os devotos cobram livros. Não, eles não cobram livros. Eles dão os livros e pedem uma doação. Para quê? Para continuar imprimindo livros e para continuar dando esses livros para as pessoas, esse conhecimento. Tanto é que está de graça aí, né, nos livros grátis, né? Tá, vamos parar aqui. Continuou. Jance, a Liga de Devotos. Abai continuava enumerando. Ah, tá. Prabhupada deu um curto histórico e agora ele explica, né? Abai continuava enumerando mais de 30 itens, incluindo publicidade em jornais, tá vendo? Pagava anúncio de jornal, e congratulações que ele recebera. Ele narrava a história de como vim para cá sacrificando meu negócio e minha família, três pontinhos. Recebi um telegrama de Allahabad dando-me a notícia do assalto a meu comércio. Não pude comparecer ao local do roubo devido ao trabalho desenvolvido aqui e, subsequentemente, meu comércio foi fechado com uma perda de 7 mil rúpias. Abai pensou em recorrer a algum de seus irmãos espirituais renunciados pedindo ajuda. Se ele ou eles pudessem comprar os prédios, seus competidores se calariam. Ele achou que valia a pena despertar o interesse de seus irmãos espirituais pela compra dos prédios como um complemento de suas próprias missões. Vrindavana não estava muito distante, uma viagem de 4 horas de trem até Mathura e depois uma curta viagem de carroça ou de charrete, né? Ele chegaria lá. Ele havia ido até lá em peregrinação em outubro de 1953 e tinha inclusive visto um quarto disponível em um templo perto de Kashigata, com a ideia de ficar ali algum dia. Ele também viajara para ali várias outras vezes, desde que começara a residir em Jhansi. Dessa vez ele foi até o templo em Litala para ver o seu irmão espiritual, Bhaktisaranga Goswami, perguntar-lhe se ele gostaria de se tornar proprietário do Bharati Bhavan, para que este pudesse ser usado para pregar a consciência de Krishna, segundo os ensinamentos de seu mestre Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Mas Bhaktisaranga Goswami não estava interessado. Após aproximar-se de outro irmão espiritual, Damodara Maharaja, que também não estava interessado em Jhansi, Abai fez a curta viagem de charrete de volta a Mathura para ver outro irmão espiritual, Keshava Maharaja. Keshava Maharaja estava em Mathura com um grupo de discípulos para estabelecer um centro, mas ainda não havia encontrado um local adequado. Assim, quando Abai lhe falou a respeito dos prédios em Jhansi, ele ficou interessado. Abai e Keshava Maharaja compuseram uma carta para o Sr. Bayal, apresentando sua solicitação e os objetivos de seu movimento, e então viajaram para Jhansi em comitiva. Abai e Keshava Maharaja com seus discípulos. Keshava Maharaja e seu grupo ficaram por vários dias em Jhansi, fazendo cantos e danças públicos de Hare Krishna e dando palestras. Eles marcaram um encontro com Reva Shankar Bayal, mas o Sr. Bayal não compareceu, de modo que tiveram que esperar para vê-lo no outro dia. Enquanto isso, Keshava Maharaja teve tempo para formar a sua opinião de Jhansi e discutir com Abai sobre a possibilidade de fazer daquele lugar sua sede. Ele notou que as pessoas eram receptivas, mas que a localização era muito remota. Mesmo antes do encontro com o Sr. Bayal, Keshava Maharaja sentia-se relutante em estabelecer toda a sua missão em Jhansi. Abai concordou, ciente de que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati dissera que um pregador deve ir às grandes cidades e não praticar a sua adoração a Deus em reclusão, e admitiu que após 2 anos em Jhansi não havia conseguido seguidores de tempo integral. Quando eles finalmente se encontraram com o Sr. Baial, o Sr. Baial não conseguiu apresentar termos claros para a compra da propriedade. Ele disse que eles eram candidatos para a compra, mas fez o seu uso dos prédios condicional. Ele queria ter uma declaração da natureza dos programas que eles fariam nos prédios. Abai sabia que este era apenas outro sinal de manobras obscuras e suspeitou mais um indiano safado, né? É o que mais tem por aí, indiano safado. E agora no mundo inteiro. Claro que tem indianos bons também, né? Tem indianos santos, mas a maioria é safado, como a maioria do povo brasileiro, como a maioria de todos os povos. A maioria é malandro, safado. E na Índia não é diferente, está cheio de indiano safado. Abai sabia que este era apenas um outro sinal de manobras obscuras e suspeitou que o Sr. Baial estivesse sendo pressionado a... segundo as escrituras védicas, tá gente? Não é a minha opinião. É segundo as escrituras védicas. Então, Abai sabia que este era apenas outro sinal de manobras obscuras e suspeitou que o Sr. Baial estivesse sendo pressionado a passar os prédios para as mãos da Mahila Samit. Keshava Maharaja desinteressou-se e decidiu voltar a Mathura, mas convidou Abai a juntar-se a ele. Mas Abai ficou. O Sr. Baial queria que ele desocupasse os prédios e chegou inclusive a devolver a Abai o depósito de 210 rúpias, afirmando que agora Abai não tinha justificativa alguma para residir no Bharati Bhavan. Abai anotou os últimos eventos em seu curto histórico. 29. Ele também me deu um cheque de 210 rúpias referente à devolução de meu depósito em dinheiro. Mas ele não tem dinheiro no banco. O banco devolveu com uma observação, deu um cheque sem fundo. É indiano safado. 30. O dinheiro que eu lhe dera, três pontinhos, foi indevidamente empregado por ele para seu próprio objetivo. E agora ele me passou um cheque sem fundo com um arranjo feito com o banco. Mais indiano safado. 31. Eles simplesmente me enganaram do começo ao fim. 32. Eu devo ser indenizado por todo o dinheiro antes que possa deixar os prédios. Mas ele via aquilo como a inescrutável vontade de Deus, Krishna. Os fatos e as opiniões levantavam-se em oposições à condução da missão e Jansi não parecia auspiciosa. Srila Prabhupada comenta: eu queria começar ali. Era uma casa bela e grande. Não me fora dada legalmente, mas eu a estava usando. Assim, de alguma forma, ela começou a imaginar que a casa era muito boa. Era a esposa do governador. Através do coletor de impostos e através de funcionários do governo, ela começou a pressionar. Então, evidentemente, eu tinha muitos amigos advogados. Eles me aconselharam: não, não ceda. Mas eu pensei: quem vai litigar? Eu pensei: eu deixei minha família. E será que agora devo me meter em processos legais? Não, eu não quero esta casa. Abai lembrou-se de como os pregadores da Gaudiya Matha também tinham gasto suas energias durante anos nos tribunais. Tendo encerrado seu longo enredamento com família e negócios, ele não tinha gosto por lutas legais. Ele poderia ter lutado, mas se lembrou do que Keshava Maharaja dissera sobre o fato de Jansi estar em lugar remoto. É, no fim do mundo, na quebrada, né? Aí não adianta, né? E Prabhupada já estava se preparando para fazer a coisa certa nos Estados Unidos. Evidentemente, a princípio tudo brotara ali, senão Abai jamais teria escolhido um lugar tão obscuro para estabelecer sua liga mundial. Os jovens e as jovens cultos o estimavam muito, assim como também tinham sentimentos de simpatia para a Liga das Senhoras, para a Sociedade de Teosofia, para a Arya Samaj, e para muitas outras coisas. É aquelas pessoas que gostam de tudo, gostam de tudo, misturam tudo e não seguem nada, não fazem nada, né? Só o oba-oba. Já viu esse filme, né, Bima? Tem país que é assim, né? Só fica no oba-oba. Só na teoria, só no oba-oba. Mas suas boas intenções eram certamente curtas no que se refere à pura rendição e devoção. Mesmo seu único discípulo só podia lhe oferecer auxílio de meio período, mas essas considerações não tinham sido suficientes para forçá-lo a sair. O fato real é que ele estava sendo afastado. Srila Prabhupada comenta: se eu não saísse, ninguém poderia me expulsar. Este era o fato. Mas eu pensei: quem vai lutar por essas coisas na justiça? A esposa do governador era quem estava pressionando através do coletor de impostos. O administrador da propriedade tinha uma sala de cinema. Então, eles tinham que renovar a licença. E o coletor de impostos o pressionou, dizendo que se ele não conseguisse a casa, eles não renovariam a licença. Eu achei que o administrador ia ficar em apuros desnecessariamente. Eu teria que pagar muitas rúpias, e ela era a esposa do governador. Ele decidiu partir. Disse a seus amigos que dessem continuidade à Liga de Devotos em sua ausência. Eles ficaram tristes ao vê-lo partir, e todavia mesmo alguns de seus amigos louvavam abertamente o trabalho da sociedade. Louvavam o trabalho da sociedade das senhoras, é tudo cachorro bailarino, né? E sentiam-se contentes de tê-la em Jhansi. Eles não tinham sido capazes de ajudá-lo financeiramente, embora soubessem que ele sozinho não conseguiria comprar os prédios. Seus seguidores mais íntimos foram mais afetados, mas ele garantiu-lhes que suas relações continuariam. Ele lhes escreveria cartas a Acharya Prabhakar, a Radelal Mulik, ao Sr. Mitra, ao Dr. Shastri, e lhes daria instruções sobre o que eles deveriam fazer. Especialmente a Acharya Prabhakar, Abai disse-lhe que estaria em contato com ele e esperava que ele continuasse como secretário da Liga de Devotos, mesmo que Jhansi não se tornasse sua residência principal. Contudo, era óbvio que este capítulo de fazer planos ambiciosos... Contudo, era óbvio que este capítulo de fazer planos ambiciosos para um movimento mundial, indo de casa em casa e de aldeia em aldeia, fazendo canto e dança público de Hare Krishna, dando palestras sobre o Gita, distribuindo alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasadam, este capítulo estava encerrado. E não era provável que ele voltasse ou que os residentes de Jhansi pudessem esperar vê-lo novamente. Quando Abai deixou o Bharati Bhavan com suas letras de 40 centímetros de altura, Liga de Devotos, pintadas no lado de fora do muro, ele sentia-se triste. Aquilo tinha foto aqui, não tem a foto no livro, né? Aquilo tinha sido um sucesso natural e espontâneo para ele. As pessoas jovens e educadas de Jhansi o haviam acompanhado desde o início. E se não fosse pela intriga, ele jamais teria saído dali. Mas ele sentia que não tinha realmente escolha. Ele viera para ali como um chefe de família a negócio e estava saindo dali como um retirante, um vanaprasta sem lar, forçado a abrigar-se em Krishna. Seus planos eram incertos, mas seu desejo era forte e sua saúde boa. Então ele se dirigiu para Mathura, levando consigo a deidade do Senhor Chaitanya. Capítulo 5.